mais ver os moleque procurando o fim, merecem ser feliz. Ainda creio em Deus que vai ter um fim essa guerra urbana que tem por aqui. Hoje eu vou convidar os irmãos, vou chamar pra sair da vida louca. Hoje eu vou convidar os irmãos, entra na vida louca é furada. Rei sangue bom, acredite em mim, não procure seu fim. Mano, vai por mim, é até. Há dois caminhos a se seguir, não entre nesse aí. Irmão, Deus bota fé em ti. A parceria vem, acende um pra tu, estica uma fileira sem problema algum. Se meteu num esquema que vai te dar problema. Você fuma um, você fuma dois, você cheira além, vende o que tem. Se tornou nego drama que se afundou na lama. Hoje eu vou convidar os irmãos, vou chamar pra sair da vida louca. Hoje eu vou convidar os irmãos, entra na vida louca é furada. Rei sangue bom, acredite em mim, não procure seu fim. Mano, vai por mim, é até. Há dois caminhos a se seguir, não entre nesse aí. Irmão, Deus bota fé em ti. A parceria vem, acende um pra tu, estica uma fileira sem problema algum. Se meteu num esquema que vai te dar problema. Você fuma um, você fuma dois, você cheira além, vende o que tem. Se tornou nego drama que se afundou na lama. Rei sangue bom, acredite em mim, não procure seu fim. Mano, vai por mim, é até. Dois caminhos a se seguir, não entre nesse aí. Irmão, Deus bota fé em ti.